Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia traz hoje o álbum Cordas Brasileiras, de Fernando Caselato e o quarteto de violões Tal. Começamos com a música Novos Rumos, de Fernando Caselato. Produzido pelo também violonista Paulo Bellinati, o disco traz Fernando Caselato e o Quarteto Cal, que é formado pelos violonistas Breno Chaves, Daniel Murray, Fábio Bartolone e José Henrique de Campos. Vamos ouvir o clássico de Ernesto Nazaré, Odeon. Gravado em São Paulo, o disco ganhou estas palavras de Egberto Gismonti. Além das músicas e das belas interpretações e arranjos, este grupo apresenta um CD que confirma o que eu mais gosto: alegria com cara e jeito de música muito bem tocada, sem nenhuma formalidade na escrita. Vamos conferir com Chegando em Casa, de Emiliano Castro. Paulo Bellinati, o produtor, compôs Jongo e Fernando Caselato tocou com o Quarteto Tal. Caselato compôs Serelepe. Vamos ouvir. disco do dia de hoje traz o álbum Cordas Brasileiras, com Fernando Caselato e o quarteto de violões Tal. É um lançamento da gravadora Delira Música. Mais informações no site www.deliramusica.com. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@radiomec.com.br e nos diga suas impressões, comentários, pedidos, sugestões. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.